Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. A casa ao lado à venda, a da esquina no chão. Não se surpreenda se o próximo for você. Um dinossauro e uma ficha telefônica têm o mesmo tamanho, pois agora tanto faz. Não faz sentido pensar que é o maioral. Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. Boas e más ideias, crescente e minguante. Pense em Pangeia e não se espante se o próximo for você. Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. O escarcéu, o escarcéu, numa torre de Babel, numa torre de Babel. Triste fim, triste fim, numa torre de Marfim, numa torre de Marfim. Passa rápido, como sinal verde pra pedestre, mas demora pra abrir, demora bastante, e não é relevante se o próximo for você. Quem tá vivo, vive mudando. Quem é vivo, vive aprendendo. Quem tá vivo, vive mudando.